já sei só de olhar pra você. Foi você quem quis, agora vem dizer que não teve a intenção. Não seria bem melhor confessar a secreta paixão?